manso no murmúrio, abra rosa, bendita de luar, solução mais estranho de guitarra, hoje só longe, não sei que vou chorar. Há um repouso imenso em toda a terra, parece a própria noite a escutar, e o canto vai subindo e vai morrendo num anseio de saudade a palpitar. É o fado, a canção das violetas, almas de tristes, almas de poetas, para quem a vida foi uma agonia. Bendito sejas tu.